Eu sou a Alane Santos e estou aqui para mostrar e discutir com vocês sobre o gênero textual Literatura de Cordel. Sejam todos bem-vindos ao meu primeiro episódio e espero que vocês gostem, ok? Antes de tudo, eu queria saber de vocês se vocês já leram ou ouviram falar a respeito. Sim? Não? Deixe sua mensagem, por favor. Vamos lá! Vocês sabem o que significa Literatura de Cordel? Sabem como é e para que foram criados os cordéis? Então vamos lá! A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força por volta do século XIX, sobretudo entre os anos de 1930 e 1960. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, que são os pequenos livros com capas de xilogravura. Eles ficam pendurados em barbantes ou cordas. Foi daí que surgiu o seu nome, Literatura de Cordel. Mas o que significa xilogravura? Xilogravura é o resultado da impressão feita com uma espécie de carimbo talhado numa matriz de madeira. O termo cordel é de herança portuguesa. A literatura de cordel, ela é considerada um gênero literário geralmente feito em versos. Além disso, essa manifestação recorre a outros meios de divulgação. Em alguns casos, os próprios autores são os divulgadores de seus poemas. Em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características a linguagem coloquial e formal, o uso de humor, ironia e sarcasmo, temas diversos, como folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social, entre outros. Há também a presença de rimas e oralidade. Os autores da literatura de cordel são denominados cordelistas. Segundo pesquisas atuais, estima-se que no Brasil há cerca de 4 mil artistas em atividade, dos quais se destacam João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, Guimarães Rosa, Firmino Teixeira do Amaral, João Ferreira de Lima, João Martins de Ataíde, entre outros. E para finalizar, eu tenho o prazer de vos apresentar o projeto ao qual intitula este podcast, Literatura de Cordel em Sala de Aula. Realizado nas escolas do município de Caetanos, Bahia, criado pelo professor e cordelista Fonzinho de Anangé e apresentados a todos os alunos e professores das escolas do município. Esse projeto visa principalmente o incentivo à leitura, à escrita e à produção. E agora, é com muito prazer que eu vou ler um dos cordéis extraídos do projeto, que é intitulado de Nosso Legado Africano. Em riqueza cultural, o Brasil é soberano. A culinária da gente está em primeiro plano. E do que somos e temos, grande parte nós devemos ao nosso irmão africano. O europeu desumano, agindo erradamente, massacrou os africanos, invadindo o continente. Praticou atos insanos por mais de 300 anos, comprando e vendendo gente. De forma absurdamente, o negro era trocado por cachaça, arma e fumo, depois era transportado em grandes navios negreiros e vendidos aos fazendeiros para ser escravizado. Brutalmente escravizado e sofrendo humilhação, dentro do porão escuro de uma embarcação. Morte, escorbuto e fome, feito objeto sem nome, sem vida e sem coração. Fazendeiros sem noção do que é o sofrimento. Movidos pela ganância do instinto avarento. Pareciam ter no peito um coração todo feito de pedra e de cimento. Debaixo de chuva e vento, o negro escravizado trabalhava duramente, às vezes acorrentado, e se não fosse ligeiro, pelo próprio companheiro, tinha que ser torturado. Com um capataz ao lado, trabalhava sem parar, estando doente ou não, sem direito a descansar. Em meio à escravidão, sofria humilhação até ao se alimentar, sem poder manifestar seus costumes culturais, a religiosidade, folguedos e rituais. Vegetando em uma sala que se chamava cinzala, desconfortável demais. Sem liberdade e sem paz, 6 milhões de africanos vegetaram no Brasil por mais de 300 anos, sem forças para lutar até resolver mudar a rota dos desenganos. Indo contra os tiranos, o negro virou a mesa, a capoeira passou a ser arma de defesa. Disse que não há queda e tombos, refugiando em Columbus, protestando com firmeza. Quem pensar que a princesa Isabel deu de bom grado aquela assinatura, está muito enganado. Correu sangue e correu luto. A libertação foi fruto da luta do escravizado. Depois de ter conquistado a primeira liberdade, foi lutar para ter espaço dentro da sociedade, mostrando sua cultura com muita desenvoltura, vivendo em comunidade. Portanto, a diversidade da nossa terra bacana, culinária, dança e língua, festa sacra e profana, de tudo que aqui temos, boa parte nós devemos à cultura africana. A população baiana dar um show de crença e fé, no sincretismo aplicado, nos ritos do candomblé, nas rodas de capoeira, nos ramos da benzedeira, dendê e acarajé. Samba na ponta do pé e molejo no quadril. Chula, congada e batuque, venha ver quem nunca viu. O africano capaz, enriquecendo bem mais a cultura no Brasil. Quem na vida nunca viu a beleza e o primor, procure conhecer mais o grandioso valor do povo determinado que nos deu esse legado E aí, de pessoal, arte, o que ginga e acharam? sabor. Gostaram do meu cordel? Que tal tentar criar um? Crie e me envie por e-mail. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até o próximo episódio. Ah, não se esqueça de deixar suas opiniões. Tchau, tchau!